DJ Jairinho. O show agora é com você. Parceiro DJ Nenê, obrigado pelo carinho, viu? A sua participação aqui no nosso lendário Rubi. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça, que me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de luz. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Amor que não ama se perde. Sem ter você não existo, eu sou. Olha só, gente, a galera que vem com a Nanda está aguardando vocês aqui no lendário, viu? E aí, Sheila, como é que é? De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. E aí? Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça, que me faz viver. Tendo minha vida junto da tua alma e assim. Vem mais uma, mais uma aqui no lendário pra você. Olha meu parceiro Ricardo, já aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Só de boa aqui no lendário, Rubi. Perto de ti. Só gente, você que ainda não pegou seu CD ao vivo, pegue logo o seu aqui, DJ Boy Tubarão. Viverei pra sempre ao lado. Ao teu lado. E aí, batidão? Amor calado que hoje eu sinto. Estarei pra sempre te esperando e te emocionando você. Acorda, jacaré. Vou sair pra não lembrar que você não está aqui. Peço que alguém toque esta canção que me faz lembrar de você. Ai, que dor que eu sinto aqui quando eu olho e tu não estás. Como areia branca, tu escorregar. Boy. Sensação de ter você aqui pra me amar. E você vem? Você vem com um brilho no olhar. Diz pra mim, diz. E diz pra mim, meu bem, eu quero te amar. DJ Tavó, emoção, conquistou meu coração. Girando, vai dançando, mais uma. no Pará, som tem nome. Rubi, o poderoso. E a gente vai dançando agarradinho assim. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Deixa sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Poderoso Rubi. Ninguém fere sem se ferir. E aí, meu bem? Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som. Tá no 12? Na ponte aérea pra Belém do Pará. Vindo sul da Garrajinho, meu bem. Ninguém fere sem se ferir. E aí? Meu bem, só quero te Boy. Vem nesse papo sentimental. O som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver o amor para sempre. Rapaz, o Popó tá meio sério hoje. E você. E aí, Popó? Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Eita, Chico Potência! Só vamos viajar na ponte aérea pra Belém do Pará. Bora dançar, Garginho, como é que é? Você pega sua gatinha, bora dançar agarradinho no lendário. Ela diz assim, Jairinho, como é que é? Quando escuto sua voz, quero falar do nosso amor. Quando vi você aqui, e as DJs? DJ Júnior toca pra nós dois a canção do nosso amor. Mano, não se agarradinho com essa gatinha agora. Vida desse som, o incomparável vem trazendo a magia do amor. Estou feliz assim. Você faz bem pra mim. Meteoro, o som que canta faz. E aí, Sheila, em setembro meteoro, tem o Gaia Saúde e o Roche Vale no Campo do Boró, vai ser muita onda. O som que canta, na Estrada de Salinas. Meteoro, incomparável do Pará. Poderoso Rubi. Olha meu parceiro DJ Juscelio Pressão do Super Fênix, está aqui com o Jairinho. Um abraço pra você, garoto. Meu parceiro Cialbi. Meu parceiro Dalto e Retoque, está aqui com a gente. Um abraço pra você, viu, garoto? E aí? Rapaz, a Vívia tá de rock hoje, ela e a Bel. Só vai chegar quarta-feira em casa. E aí? Mas tarde tem Boa Vista, o nosso lendário Festival da Gol com Açaí. As estrelas vão me guiar. Aonde vou te encontrar? Vou te encontrar onde você está. uma. Mais uma pra galera bem agarradinho. Rubi. Rubi. Olha só, gente, alguém aguarda Amanda, é isso? A Nanda. Alguém aguarda a Nanda? Ela está sumida aí no garapé e pro mato. Me beija. Bora, comparece. Gente! Pare, não vá embora. Não me deixa aqui sem teu carinho. Vem, meu amor, vem. Eu vou chorar. Ih, DJ Boy. Você me enche de paixão, não me deixa assim. Será se você ainda me ama? Você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim. Meu amor. Vem, meu amor, vem mais uma do lendário Rubi. Mais uma. Hoje eu tô por conta do popó. Eu sei hoje. E tá meio sério hoje. No Rubi com DJ Gilmar. Viaja na espaçonave do som. É Rubi. Então vem, amor, vem dançar com o Rubi. Com DJ Gilmar e o Wesley, pra onde eu vou? O mestre DJ Gilmar. Então vem, amor, vem dançar com o Rubi. Os Brothers e Banda Revolution. Poderoso Rubi. Ela vai curtindo só de bom o nosso lendário. Não consigo esquecer aquela noite que passamos, que minha vida marcou demais. Nunca tinha me entregado, me envolvido tanto assim. Prometo que pra sempre vou te amar. Curtindo uma canção, mexendo com meu coração, DJs Wesley e Fábio a tocar. Ao som do poderoso envolvendo o salão, é o som que agita a multidão. A espaçonave me encantou, me conquistou. Ao decolar me faz viajar, DJ Gilmar a comandar o Rubi, que é um show. A espaçonave me DJ Gilmar a comandar o Rubi, que é um show. A espaçonave do som. Harrison Lemos e Banda Pintos. Amora. Não sai do meu pensamento.

E a gente foi dançando agarradinho no nosso lendário Rubi. Segura! Abri os olhos, acordei pra vida. E hoje? Hoje estou aqui. Meu coração está renovado, pensando em ti. Mulher tão linda, com jeito de menina, que me conquistou. Fiquei gamado, alucinado. Para que a galera vai arredando a sua mesa, o seu balde aqui pra frente. Menina, sem divulgar. Te quero aqui. Olha aí, Didi. Paixão. Depois tu reclama. Tensão. Quero. A pressão é. Menina tão linda, cheirosa, igual uma rosa do meu jardim. Eu quero sentir teus beijos e te entregar todo o meu amor. Segue muito carinho, meu parceiro Eric. Ele e toda a comitiva marcando presença. Obrigado pelo carinho. Ah, vai cair uma chuvinha de leve. Consagrado DJ Ira, o DJ top dos tops. One of the best DJs in Brazil. Abri os olhos, acordei pra vida. Hoje estou aqui. Meu coração está renovado, pensando em ti. Mulher tão linda, com jeito de menina, que me conquistou. Fiquei gamado, alucinado. Quero encontrar você. Quero encontrar você no baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os corpos se esfregando e eu te procurando pra dançar. Volta, meu amor, volta, como é que é? Você, amor, volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando, me fazendo ilusão. Olha só, gente, CD ao vivo, amor. No baile da primeira, segunda parte, DJ Boy. E o nosso parceiro DJ Tubarão. E aí? Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando me faz. Volta, meu amor. Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Faz a pedra. Seu carinho me beijando me fazendo enlouquecer. Você está no Rubi. Aqui, a emoção é inigualável, é incomparável. A marca do sucesso! Bora com o carinho, encontrar você aqui na saudade. Pra você, no baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os corpos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto com você, amor. Volta! Sem jarir o coração. E te amo demais. Te amo demais. Me amarro em você. O que foi que eu te fiz? E não me deixe só. Não me deixe só. Não me deixe só. Olha você que está aí no salão, é melhor trazer sua mesa pra cá, porque aqui o som tá melhor. Choro por você. Sofre noite e dia. Não consegue te esquecer. E o coração. O meu coração sofre por você. Mesmo em outros lembrar. Ela diz assim: Jairinho, é muito tempo. Depois de tanto tempo, eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil, e nada é tão ruim. Oh. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso, e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. Não me peça pra parar, porque eu não vou. Sagardinho. Tá com... E a chuva engrossou agora. Morando com você, eu amo ele e você. E lá vem mais uma. DJ Jairinho. Te amando, te conquistando. Jairinho, DJ Boy. E o Tuba. E o mestre DJ Gilmar aqui no lendário. Quero estar sempre ao seu lado. Agora eu estou apaixonado. Vai dançando, vai dançando, agarradinho. Vai dançando. E aí? Vai girando. Nosso lendário, como é que é? Ela diz assim, Jairinho. Bora, Sheila, esperta, Sheila. O meu coração, que já não me ama, mas que isso é ilusão, que tudo acabou. Não quero acreditar na separação. Ai, meu coração, sei que estão falando muitas mentiras. Tentar nos separar é covardia. Não sabe o grande amor eu sinto por você. Ai, meu bem querer, não vivo sem você. Sei que estão falando muitas mentiras. Tentar você, ai meu bem querer, não vivo sem você, não convencerá. Olha meu parceiro PX, tá na área. Um abraço pra você, garoto. Um abraço pro nosso parceiro DJ Tubarão. Por esse grande amor que nos levará à reconciliação. Banda Mega Pop Show. Só te lembrar assim, como é que é? Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. E aí, meu amor? Isso é bom demais. É muito amor aqui no lendário Rubi. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor. É bom demais. É bom demais. DJ Jairinho. Teu corpo nu é Stein. Me fez esculpir. Ei, Gilio. A imagem do prazer, pensando em você. Teu corpo nu. Mano do Sonic Garraginho. Me fez esculpir. E que isso? A imagem do prazer. Só você, só você. Que eu conto pra você. Eu vivo pra você. Agora somos um só. Em um só coração. Tudo aconteceu. Bora pra cima. Eu sonho acordei. Hoje sou só um. Com os meus sonhos de amor. Me deito e sonho com você. Me deito e sonho. De dançar garragindo com seu amor aqui no Rubi. Quando o sol chegou, clareando o dia, vai clareando tudo, né, Sheila? Foi pra me socorrer da noite que eu vinha. E Vivian, é que nessa cidade assim não vale. Ficou entre nós dois uma noite em claro, e o claro da noite vem depois. DJ Jairinho. Olha, já temos CD ao vivo. A primeira, a segunda parte. DJ Boy e Tubarão. Eu quis você pra mim. Eu quis você. Eu quis você pra mim. Vamos dançar garraginho no lendário. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde os passa-vida. Ah, se tivesse uma gelada pro Jajá. Eu te procurei, te achei em mim. Solidão, a minha solidão, peguei pra cantar na beira de rio, meu coração, mandei a saudade te buscar pra perto de mim, pra perto de mim. E aí, Giva Gravações, se eu debrucei por sobre meu verso violão, um beijo no tempo segurei. Dançando agarradinho com seu amor. É hora da gente chamar e dançar agarradinho aqui no lendário Rubi. Voltou Eri Holanda. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde os passa a vida. É sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. Sheila. Tic-tac, tá na hora, meu amor. Vê se não vai se atrasar, baby.

tomando dois aqui no lendário, Rubi. DJ Betinho, saudade. Mas tá aí, tem o festival da Gol, Boa Vista, o nosso lendário, Rubi. DJ Betinho, saudade. DJ Gilmar, DJ Mauro Glacia. Gira no Rubi, vai girando. É a pedida pra galera. Vai dançando, mais uma. Bora que a gente vai chegar lá. E aí, gata? Gata, quando eu te vejo, fico louco pra te amar. Não consigo mais conter os impulsos dessa paixão. Só quero você do meu lado pra viver esse intenso amor. Curtindo e dançando ao melhor som, DJ Dini e Toninho a comandar. O alto sonoro vai subir. Esse é o trem. Curtir e dançar, uma nova sensação, o estado do Pará. Com o DJ Dinho e o DJ Toninho, no alto sonoro do Tupinambá. Já vai subir. Vai dançando agarradinho no lendário. Mais uma pra galera aqui, como é que é? Segura! Só gente, o nosso lendário Rubi já chegando na nossa reta final. Não consigo esquecer aquela noite que passamos, que minha vida marcou demais. Nunca tinha me entregado, me envolvido tanto assim pro ao repelente. E vou te amar, curtindo uma canção, mexendo com é muito bichinho. Diz o Wesley e Fábio a tocar. Ao som do poderoso envolvendo o salão, é o som que agita muito. Tio Givaldo, só no tira-gosto. A espaçonave me cantou, me conquistou. Ao decolar me faz viajar. DJ Gilmar a comandar, o Rubi que é um show. A espaçonave me cantou, me conquistou. Ao decolar me faz viajar. DJ. Olha só, gente, as últimas unidades do nosso CD ao vivo. DJ Boy, Tubarão, Jairinho, pegue seu CD aqui, tá só o filé. Harrison Lemos e Banda Pintos. E a nossa reta final pra galera, como é que é? Chegando, chegando, chegando, mestre! Sinto você aqui dentro de mim. Deixa eu dizer o que o amor me faz. O mestre DJ Gilmar. Gigante. E você deu é tentar esconder quando te vi. Tudo em mim mudou. Me conquistou de um jeito que eu não sei dizer. O que mais posso dizer? É o tempo. Nossa reta final. É o garoto DJ, o mestre DJ Gilmar. Agora aqui é o nosso Rubi. DJ Gilmar. Isso, lendário Rubi, na reta final aqui no Balneário do Vero. E você? A gente quer aqui abraçar com muito carinho a todos vocês. Tentar esconder quando te vi. Tudo em mim mudou. Me conquistou de um jeito que eu não sei dizer. O que mais posso querer? E aí? Ele é de Djalmar, a razão de me fazer sonhar. Bate forte aqui, bem no peito, e me faz sentir só ouvir. Olha só, gente, tá chegando o aniversário de todos os tempos. Já aqui no nosso painel, aniversário do Carlitão pro Monte. Segura aí, gente. Aniversário do Carlitão tá chegando aí dia 10 de agosto, lá na Via Show! As melhores se encontrando, Carroça da Saudade, Cineral e o Príncipe Retrô e o nosso lendário Rubi, viu gente? Dia 10 de agosto, o nosso lendário, aniversário do Carlitão na Via Show, vai ser muita onda! Se liga aí, já no painel pra galera! Já na nossa reta final, a gente quer aqui abraçar com muito carinho a todos vocês. É o lendário Rubi. Vai dançando, vai. Aniversário do Carlitão tá chegando na Via Show. E ele está aqui com a gente. Oi. Toque em mim, sinta dentro de mim, o amor está no ar. Rapaz, eu ainda não vi um sorriso no popó hoje. No meu coração. E o potência agora. Na nossa canção. Alô, Chico! Vem junto a nós. Bora viver, agrada o cara. DJ, olha, só faço divulgar, viu? Se o tempo passa, eu quero te encontrar e cada vez mais te amar. Sinta o pulsar do meu coração. Se te encontrar, vou te amar. A nossa reta final já, viu? Obrigado pelo carinho, viu? Reta final já, filho. Agarradinho. Oi, mais uma. Assim. E agora? Agora você vem de novo. Esse papo de querer me controlar. Que isso? Já cansei, vou dar um tempo. Mas desse jeito não dá. Agora você vem de novo. Muita calma nessa hora. De querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito mais desse jeito. Se liga aí! Não dá. Não vou negar, sou louca por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro som Matrix, que é melhor pra mim. Não vou negar, sou louca por ti. E a vem dançando agarradinho no nosso lendário Rubi. DJ Jairinho. E eu te tirei pra dançar nessa festa. Oh, oh, você gostava. Oh, oh, DJ Anderson tocar uma canção legal. Reta final. Mas logo notei teu olhar. E você? Minha deusa. Oh, oh, me encantava. Oh, oh, DJ Eduardo tocar uma canção legal. Olha só, gente, CD ao vivo, as últimas unidades. Eu te conheci. DJ Boy, Tubarão. Pegue logo seu CD aqui ao vivo. Só um filé. Olhou pra mim. E aí, Sheila, o que tu diz? Nós vamos dançar. Dig down, down. Vai, popô. Dig, dig, dig, dig, down, dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo, tocando da função. Dia 10 de agosto, aniversário do Carlitão na Via Show. As melhores se encontrando. Tirei pra dançar. Carroça da Saudade, Cineral e o Príncipe Retrô. E o nosso lendário Rubi. Aniversário do Carlitão, tudo confirmado na Via Show. Dia 10 de agosto, vai ser muito bom. Mas logo notei teu olhar. Vai curtindo um lendário. Nossa reta final, gente. Obrigado pelo carinho. Até 11 da noite. Valeu! DJ Jairinho. Para quem é Jairinho, DJ Boy. E o Tubarão e o Mestre. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. O mestre DJ Gilmar, que fez me apaixonar. Só queria que o popó desse um sorriso. Do Musistar é o sucesso em todo o Pará. DJ Irã é obra do Potência, tocando todas pra gente se amar. Quando eu te vi, me apaixonei. Eu fiquei louco. Olha só, gente, o nosso lendário vai tocar até 11 da noite, viu? Naquela festa onde... Já na reta final! Com a palpita, nunca imaginei... Que isso, tio? Você me apaixonar assim... Poderoso Rubi. Quero sentir o teu corpo coladinho em mim, ouvindo o som do Musistar. Pai, só sei que o batidão deu uma descascada ainda agora. Logo a pouco. O consagrado DJ Ira e Rita de Cássia. É show. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Teu jeito louco de dançar, que fez me apaixonar. Ouvindo o som. Bora dançando a garraginho que é reta final. Ei, filho, aqui é Rubi. Tem voz da pedra. Lembrando dos momentos que não faltam mais. Se liga na trilha já já. Chegando no fuxico. Bora fuxico! Clima do fuxico, eu me apaixonei. Fuxico é nossa praia, nosso ninho, vem pra cá. Na praia do farol, mosqueiro é o meu lugar. As ondas desse mar, vou outra vez me apaixonar. Foi lá que eu te amei. E foi lá. Foi nosso patrão, Carlito pro Monte. Já 10 de agosto na Via Show, vi gente? As melhores se encontrando. Carroça da Saudade, Cineral e o Príncipe Retrô e o nosso lendário Rubi. Você não pode perder essa festa aí, viu gente? Tudo que é bom dura pouco. E vou tocar mais uma e a gente vai encerrar o nosso lendário Rubi. E a nossa última, valeu! Esse é o som. Do som. É o lendário Rubi. Do meu amor vai tocar. Diz assim, Jairinho. Depois. A gente quer aqui agradecer com muito carinho a presença de todos vocês. Que curtiu o nosso lendário Rubi. E você vai. A nossa última gente, obrigado pelo carinho. E vai querer voltar pro calor dos braços meus. E eu vou. O que eu sou? Se sou num show e vou. Sim, Jairinho, como é que é? A falta que você me faz. DJ Boy. Rubi vai me levar. Rubi vai me mostrar. Rubi nessa. Olha só, gente, você que ainda não pegou seu CD ao vivo. Que eu tenho pra. Pega aqui na nave, só R$5. DJ Boy, Tubarão, tá só filé. As últimas unidades. Rubi, eu sou. A nossa última! Rubi, eu sou. Te levar nas dimensões é conquistar o seu coração. E ele? DJ Gilmar é quem vai conduzir. O som que bate forte. Bate forte. Sinta Só valeu, gente. A gente quer aqui agradecer com muito carinho. Alô, Tuba, chega juntinho. A presença de todos vocês que curtiram o nosso lendário Rubi. Avisando, gente, que nesta segunda-feira, lá em Boa Vista, estaremos em Boa Vista, Festival da Gó. Nesta segunda-feira, encerramento da festa, né, Didio? Obrigado pelo carinho, gente. A gente quer aqui agradecer a nossa produção, os carregadores, os montadores que desde sexta-feira trabalhando incansavelmente para mostrar o que há de melhor aqui no nosso lendário Rubi. Montadores, produção, os carregadores, parabéns. Um abraço a todos vocês. Está aqui do meu ladinho, DJ Boy e meu parceiro DJ Tubarão. E aí, Tuba? Verdade, Jairinho, festa linda. A gente só tem a agradecer a vocês. Um festão aqui em Quatro Bocas, aqui no balneário do nosso parceiro Vera. Obrigado mesmo de coração a você que deu prioridade ao nosso lendário Rubi Aparelhagem, que vem conquistando aí o coração dessa galera em todo o estado do Pará. Então, a vocês, valeu! Bora, DJ Boy! Muito obrigado a todos e amanhã tem o tradicional Festival da Gó lá em Boa Vista, Guatipuru, vai ser style, é o nosso lendário Rubi, aparelhagem nova que tá caindo no gosto da galera. Muito obrigado a todos, valeu, tchau, tchau! Rubi.